Vamos conversar agora por telefone com a Vitória Diniz, ela que é analista técnica do Parque Tecnológico Itaipu e também secretária da Câmara Técnica do Peixe, do programa Oeste em Desenvolvimento. Bom dia, Vitória. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Teremos no dia 25, na cidade de Toledo, um encontro regional de piscicultura. Isso mesmo, no dia 25 de maio, nós estamos organizando aí por meio do Programa Oeste de Desenvolvimento e a Câmara Técnica do Peixe, primeiro encontro regional de piscicultura. É um evento aí que contará com palestras, apresentação de projetos, além de um espaço de exposição aí de máquinas e equipamentos para piscicultura. Então, tendo em vista aí a importância que essa atividade tem para a nossa região, a gente quer consolidar ainda mais essa atividade, essa aptidão que o Oeste tem, e aí com esse evento, né, que é importante para a nossa região. Essa atividade da piscicultura, da criação de peixes, ela vem registrando crescimento nos últimos anos aqui no Oeste? Sim, vem registrando crescimento e o Oeste do Paraná é responsável aí por 70% da produção de tilápia. A gente, em termos do Paraná, é responsável por 20% da produção nacional, então é uma atividade que vem crescendo fortemente, principalmente em detrimento dessas instalações de novas indústrias e a abertura que a gente tem para o consumo do peixe, né, do filé. Então é uma atividade que vem demonstrando aí bons resultados e é crescer ainda mais. E aí o nosso encontro vem também para aprofundar e aperfeiçoar um pouco o conhecimento em relação a essa atividade. A gente conta com parceiros, né, como a Imater, o Parque Tecnológico de Itaipu, a Itaipu, Prefeitura de Toledo, que está nos apoiando, o SEBRAE, a Associação Comercial. Então, são diversos atores aí da nossa região engajados para a gente consolidar esse evento e também a atividade aí no nosso território. E hoje em dia, até para que as pessoas consigam visualizar, como é que acontece essa criação de peixes aqui no oeste do Paraná? Porque a gente sabe que existe o programa de tanques-redes, né, de Itaipu Binacional já há bastante tempo. Essa criação ela acontece no Lago de Itaipu, em açudes particulares. Como é que está dividido tudo isso? A criação na nossa região predominantemente é por tanque escavado, então a maioria das nossas propriedades aí elas têm a produção, né, de tanque escavado. Existe um percentual que é explorado no parque, né, no reservatório, sim, mas é predominantemente em propriedades, pequenas propriedades, a produção dessa tilápia, né, que é consumida aqui na nossa região e exportada. Então, basicamente, é via tanque escavado. Nós temos aí como os principais produtores, os 10 maiores produtores do Paraná, 9 estão aqui na região oeste. Então, a gente tem destaque aí para Nova Aurora, Maripá, Assis, Toledo, Palotina. Então, são municípios que se destacam aí por essas características, né, de produção e, além da gente apresentar uma condição favorável para o desenvolvimento devido à abundância de água que nós temos aqui na região e à vocação para a produção agropecuária. Isso são alguns elementos aí que favorecem essa produção aí na nossa região. E o produto realmente é de excelente qualidade, né? Eu sempre friso essa questão de que muitas vezes a gente vai nos supermercados, acaba encontrando aí peixes, enfim, produtos oriundos da China, do Vietnã. Muitas vezes as pessoas acabam comprando esses produtos seduzidas pelo preço, sendo que aqui na região, inclusive, com preços competitivos, nós temos peixes de excelente qualidade. Falta um pouco até, por exemplo, nas grandes redes de supermercado, abertura, quem sabe, até para essa produção local de peixes aqui do nosso oeste do Paraná? Eu acredito que sim, né? A gente tem aí um peixe de excelente qualidade, sem dúvida, competitivo internacionalmente, e a gente tem que valorizar o que é produzido no nosso território, né? E não só isso, né? Um produto de excelente qualidade, e nós podemos dizer que nós temos uma alta competitividade, uma produtividade muito boa para a produção desse filé. A gente ainda precisa crescer muito na atividade, mas nós somos muito bons no que nós fazemos. E aí, até tendo em vista todo esse cenário, é que o evento vem justamente para aprofundar mais o conhecimento desses agentes que estão na cadeia. Então, é um evento que conta pra, que é especialmente para produtores, para a indústria. Também a gente vai ter aí o apoio das universidades, né, das instituições de ensino, que tem que também estar lado a lado aí desse processo do desenvolvimento da atividade, né? Até a nossa programação, ela vai trazer um pouco dessas tendências que a piscicultura tem, né, da atividade aí com a vinda do Francisco Medeiros, que é o presidente da PXBR, que é a Associação Brasileira de Piscicultura. A gente vai ter palestras aí para a indústria com relação a melhoramento de processos e sistemas industriais, para os produtores, no que se refere a tecnologias e sistemas de produção mais sustentáveis. E aí, melhoramento genético de tilápia, que é um tema em discussão, né? A gente ainda precisa melhorar um pouco a genética da tilápia que a gente tem aqui na nossa região, por uma questão de adaptabilidade climática. Então, ainda alguns aspectos aí para essa espécie que nós utilizamos aqui no território. Então, é um evento que conta com uma gama de temas que atendem todo um público ligado à cadeia produtiva, além de a gente ter espaços aí para apresentação dos principais projetos de pesquisa desenvolvidos aqui nas nossas universidades, aqui na região oeste. Então, também para a comunidade estar por dentro do que vem sendo feito, e aí estreitar um pouco esse laço que a gente tem entre esses agentes que fazem parte da cadeia produtiva, sem falar no espaço de exposições que nós vamos ter paralelo à realização dessas palestras, né? Então, nós vamos ter o espaço ali para expositores de máquinas, equipamentos, insumos, que vai estar acontecendo paralelamente lá no Centro de Convenções do Mestre Serafico. Quem está nos ouvindo agora e quer saber mais sobre o evento, também quer saber sobre inscrições, primeiro Encontro Regional de Piscicultura, como é que pode fazer? Há algum endereço na internet ou algum telefone para contato? Sim, o endereço na internet é via o site do Programa Oeste de Desenvolvimento, então www.oesteemdesenvolvimento.com.br, ou pode também entrar em contato pelo 45-3576-7069. E aí, fazendo a sua inscrição, no site do programa tem inscrição, nós também estaremos fazendo a inscrição lá no dia, no local. Então, é um evento aí aberto para todo o público, acontecerá no dia 25 de maio, reforçando o Centro de Convenções Mais Serafico em Toledo, e contamos com a participação de todos, porque aí é um evento da nossa região e é para fortalecer ainda mais essa atividade aqui, é um evento nosso, né, da nossa região. Conversei aqui na RCI com a Vitória Diniz, ela que é analista técnica no Parque Tecnológico Itaipu e também secretária da Câmara Técnica do Peixe do programa Oeste em Desenvolvimento. Vitória, muito obrigado pela participação e sucesso neste evento aqui da nossa região. Obrigada, eu, Guilherme. Fico à disposição. E conto com a presença de todos.